Seção 15. Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Seção 15 do livro 1º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Cânticos, Poesia e Amor. A tarde que expira, a flor que suspira, o canto da lira, da lua o clarão. Dos mares na raia, a luz que desmaia, e as ondas na praia, lambendo-lhe o chão. Da noite a harmonia, melhor que a do dia, e a viva ardentia das águas do mar. A virgem incauta as vozes da flauta, e o canto do nauta chorando o seu lar. Os trêmulos lumes, da fonte os queixumes, e os meigos perfumes que solta o vergel. As noites brilhantes e os doces instantes dos noivos amantes na lua de mel. Do templo nas naves as notas suaves e o trino das aves saudando a rebol. As tardes estivas e as rosas lascivas erguendo-se altivas aos raios do sol. A gota de orvalho tremendo no galho do velho carvalho nas folhas do ingá. O bater do seio dos bosques no meio, o doce gorjeio de algum sabiá. A órfã que chora, a flor que se cora aos raios da aurora no albor da manhã. Os sonhos eternos, os gozos mais ternos, os beijos maternos e as vozes de irmã. O sino da torre carpindo quem morre e o rio que corre banhando o chorão. O triste que vela, cantando a donzela, a trova singela do seu coração. A luz da alvorada e a nuvem dourada, qual berço de fada num céu todo azul. No lago e nos brejos, os férvidos beijos e os loucos bafejos das brisas do sul. Toda essa ternura que a rica natura soletra e murmura nos hálitos seus, da terra os encantos, das noites os prantos, são hinos, são cantos que sobem a Deus. Os trêmulos lumes, da veiga os perfumes, da fonte os queixumes, dos prados a flor. Do mar a ardentia, da noite a harmonia, tudo isso é poesia. Tudo isso é amor. Indaiaçu, 1857. Fim da seção 15.